Calma. Vamos começar devagar, né? A semana já acabou, hoje é sexta-feira, então vamos devagarzinho. Eita, que coisa boa! Então, como é que foi sua semana? Foi bem? Fez muitas coisas? Usou muitas drogas? Espero que não. Então vamos lá, começando mais este maravilhoso podcast aí. Nossa, eu fiquei muito animado dessa semana pra cá, mas hoje deu uma preguiça pra gravar, mas tudo bem. Tudo bem. Nada de mal, nada de mais. Bom, sem mais delongas, vocês devem estar percebendo aí, eu acho que sim, né? Não sei, caso vocês sejam cegos, o que não seria nada contra, é que o nome do podcast mudou. Na verdade, nem tinha antes nenhum nome e agora tem, né? Metanauta. Não me pergunte por que eu pensei nesse nome, tinha milhares no meu estoque de nomes para podcasts, não tinha nenhum, na verdade. Metanauta era um projeto que eu ia fazer com um cara muito tempo atrás e que não deu certo e eu resolvi adotar mesmo. Tem nome, também tem feed, né? Porque tem que ser um podcast, né? Todo podcast tem que ter um feed. Claro que não é uma coisa obrigatória e tal, e quase não vou ter nenhum assinante, mas aqui é um cara que dá um pouquinho de valor a essa mídia maravilhosa, mesmo colocando ela no YouTube, mas foda-se. Falando de podcast no YouTube também, nossa, cara, eu fui postar esse vídeo no YouTube, esse não, o primeiro, e cara, só tem ligado em mim, em playlists, podcasts que não, eu não acho que seja podcast, posso estar enganado, playlists de funk, entendeu? É isso, playlists de funk é o que hoje é chamado de podcast no YouTube, e são os pancadão, proibidão. Eu pesquisei no iTunes e tem alguns podcasts realmente de playlists de funk, de horas e horas de música pra você ouvir e descer a sua raba até o chão, e caralho, eu não sabia. Mas, enfim, eu não sei direito o que a gente pode chamar hoje ou não de podcast, eu só sei que tem que ter um feed e você tem que ser semanal, pode ser diário também. Inclusive, meu podcast está na categoria diário, no iTunes, ó, agora tem o iTunes, estou no iTunes. Antigamente eu achava que todo podcast que estava no iTunes era algo de respeito, hoje em dia eu percebi que qualquer um pode fazer isso, entendeu? E se você não gosta de ver no YouTube, né? Porque o YouTube não tem a opção de você só ouvir, sabe? Ouvir pelo celular, bloquear a tela, ou, enfim, você pode também baixar, fazer download do áudio, tanto assinando o feed quanto o link que fica aqui na descrição desse podcast. É a forma mais óbvia e melhor de você poder ouvir, né? Este cara que vos fala. Então, a semana foi muito boa, eu fiquei segunda, terça e início de quarta-feira sem internet e percebi o quanto sou dependente desta merda. Não foi boa, não começou bem, caralho. Começar sem internet é uma merda, mas o final de semana foi bom, né? Passei com a Cremosa. Cremosa é a pessoa que eu chamo de namorada, que eu encho o saco de vez em quando também. Ela provavelmente vai ouvir isso, então ela sabe que é ela. Na quarta, acho que foi quarta ou quinta, começou novamente minhas atividades trabalhando. Voltei a trabalhar. Pra quem não sabe, eu sou fotógrafo e eu fui cobrir a lavagem do Bonfim. Se você pesquisar no Google o que é a lavagem do Bonfim, é uma festa religiosa que acontece aqui em Salvador, na Bahia, e que é um monte de galera que se acha católico, que se benze no candomblé e que vai caminhando até de uma igreja para outra em nome da fé. Eu não vou criticar e tal, Salvador é muito bagunçado em relação de religiões. Eu sou um 8 ou 80, não gosto de ficar misturando as coisas, mas como a igreja católica já é um misto de coisas erradas, que já descumpre tantas coisas dos 10 mandamentos, e como o candomblé é uma religião que teve que ser totalmente alterada durante a história aqui no Brasil, graças à própria Igreja Católica. Então, sabe, eles se misturarem aqui em Salvador é até considerável. Mas minha fé em relação religiões e tal, é bem 880, eu sou bem pragmático, mas enfim, não deixo de ter uma fita do Senhor do Bonfim, e é religião, e não é só religião, aqui na Bahia, pelo menos, a religião é um sincretismo religioso, é muito maior do que a fé em si, é cultural, você aprende desde criança, é algo que está nas festas, no jeito de se vestir, no jeito de se falar, enfim. É uma coisa que merece ser respeitada, mas eu critico também porque, né, enfim. Tá, o que que mais aconteceu? Me cansei pra caralho. Não estudei inglês essa semana direito, baixei o Duolingo, que é um aplicativo que ajuda, né, diariamente você treinar seu inglês, né, te ensina também. E não fiz exercícios ainda, quer dizer, eu nem precisei, né, porque sinceramente, andar o Bonfim é barril, é barril. Barril, inclusive, é um ditado, ditado não, é uma palavra que significa complicado, problema para vocês aí de São Paulo, né? Quinta eu também fiquei resenhando na portaria aqui em casa, não gosto de sair muito e geralmente quando saio é só para resolver minhas coisas, inclusive hoje eu saí, mas quinta eu fui, fiquei aqui embaixo mesmo na portaria resenhando com um colega meu, um vizinho meu aqui, e eu vou mostrar o áudio daqui a pouco para vocês, é uma coisa que por favor não me julguem, somos muito malucos e a gente às vezes vai parecer que a gente tá sob efeito de drogas, um xingando o outro, mas não, relaxa, não tem nada a ver com isso, não. Tá bem tranquilo mesmo. Se vocês ouvirem pratos aí, barulho de pratos aí, não é ninguém lavando os pratos, já lavaram os pratos, é porque as pessoas estão tomando café. É de noite, as pessoas fazem isso. Deixa eu ver mais o que, pra não esquecer nada. Eu até, assim, passei a semana também fazendo feed do podcast. A arte eu peguei naquela manha, né, do Google. Só me preocupei mesmo em fazer a arte das letras e tal, que não é minha também, é de uma fonte aí que eu peguei do Photoshop e usei. E é isso aí. Se você não gostou, foda-se, tá ligado? Tá, vou botar o áudio aqui pra vocês. É muito engraçado, eu gostei pra caramba dessa parte. Talvez eu tenha mais esmero em editar o cast. E espero que vocês gostem e ouçam bem. É isso aí. Também está servindo como um diário. Apesar de ser semanal, né? É um diário semanal. Eu acho que tá certo. Não sei se está errado falar que é um diário semanal. Tá, enfim. E a dica que me deram é que eu tenho que ser mais. Tenho uma voz mais assim, impostada de locutor. Não sei. Não sei, vou pensar realmente nisso aí. Hoje eu tô falando até muito rápido porque, na verdade, eu comecei a anotar tudo que eu vou falar. Então, fica aqui na tela, anotado tudo que tem que falar e se fala. Bom, espero que vocês ouçam aí e gostem. Ó, seguinte, tô gravando um podcast agora, depois vou mandar o áudio pra vocês, mas eu gostaria de colocar vocês nele, mesmo que seja nesse microfone de bosta. Porque assim, deixa eu pegar aqui minha sandália antes que roube. Nossa, foda, Seguinte, queria dizer pra vocês que esse podcast que eu tô fazendo agora, depois eu vou te mandar o link, sobre minha vida, é um diário. E, porra, você tem que participar, caralho. Entendeu? Tem aqui Roberto que já tá sempre. gravando? Tá, fala. Pô, velho, eu tô doido pra lascar o ele! Esse é o clima aqui, bem hospitaleiro que eu tenho aqui. Gostaria de falar. Que o melhor hambúrguer de Salvador, bravo. Tá pagando a gente agora? O hambúrguer de Salvador, bravo? Oh, que onda, rapaz. E o melhor hot dog, o Dogão da Vila Laura. Dogão, ó, esse aí não precisa me pagar, não. Esse aí eu vou até mandar o áudio pro cara, ó. Melhor Dogão de Salvador. Você turista. A galera que me ouve não é daqui de Salvador, não. É todo lado de São Paulo e tal. Você turista que não se preocupa com a higiene, não tem medo de porra. tráfico. Então paga essa porra. Rapaz, o quê, rapaz? Não, eu quero a essência verdadeira de você. É o que é desgraça? Esse cara vem maconhado, o que que você quer? Você é turista que não liga pra higiene, que não tem medo do tráfico. Que não tem medo de pegar uma bactéria. É uma bactéria. Dogão da Vila Laura, muito bom. Eu Verdade. aconselho. Lá é pelo certo, viu? Não vá lá pedindo um fiado, não, senão o menininho vou visitar você. Boa, é isso aí. Você gostou da participação, Roberto, do podcast? Eu gostei. Mas eu gostei foi do Dogão. Ficou todo dogado aqui. Tá esse, todo dogado, né? Eu acho que esse Dogão teve coisa dentro aí. Você botou bem a salsicha na boca? Eu botei. Botou! Manda no grupo do Boca. E aí, mano? Eu gostei da salsicha, salsichão. Você gosta de comer salsichão? Gostei daquela bem grande. Meu Deus! O grupo do Boca. O grupo do Boca é tudo puta. Bom, seguinte, galera. Esse aqui é o meu amigo porteiro. Porteiro é amigo, você sabe, né? Tá ligado, né? Ligado, senão mato todo mundo. Bom, eu quero pedir perdão a vocês pelo que vocês ouviram aí. É só um exemplo da resenha foda que é aqui na portaria com esse meu vizinho e o porteiro. É uma galera muito legal que eu conheço aqui. E tem sorte, né? Quando não tem nada pra fazer em casa, eu não tô afim de sair. É só descer e ficar resenhando mesmo, um trollando o outro. E é bom pra caralho. Bom, isso, por favor, não me julguem pelo que vocês acabaram de ouvir aí, foi só muita resenha mesmo, inclusive eu recomendo mesmo o Dogão, se você é, aquele, se você é daqui de Salvador, mas, cara, eu pensei em tanta coisa pra falar nesse podcast a semana toda, fiquei assim, caralho, eu tenho que gravar, caralho, eu preciso gravar, preciso pensar em algo bom pra gravar e tal, mas, porra, não veio nada na cabeça e... Sei lá, foi muito preguiça pra anotar, mas eu vou ter que ter um caderninho e um lápis na mão pra sempre quando tiver alguma ideia eu escrever alguns pensamentos vagos assim e tal, mas eu não anotei nada, velho, eu dei muito mole e não tenho anotado nada, sou um bosta. Ah, hoje, sexta, o que eu fiz? Eu fui pra uma entrevista de emprego, apesar de estar trabalhando, né, e tal. Mas, cara, eu preciso de mais dinheiro. Não adianta. Já fiz aqui o orçamento em relação ao intercâmbio. E talvez eu faça um quadro aqui específico. Talvez até o próximo podcast seja isso. Só sobre o intercâmbio e tal. Né? Não sei se alguém vai ouvir e tal. Mas tudo bem. E, cara, já vi eu as cotações de passagem. O cara ficou de me mandar outras aí. E o negócio é carinho, viu? Não é uns 3 mil pau aí, no mínimo, pra você sair daqui e ir pra Irlanda, feliz a cantar. Mas tomara que dê tudo certo, né? Fui hoje, não vou falar o lugar que eu fui, é um restaurante muito popular aqui. E assim, eu tenho que pensar bem, porque o meu tipo de trabalho, eu não trabalho todo dia, né? Geralmente, quando trabalho, são poucas horas... E não é tão estressante, às vezes, mas não é tão estressante, é de boa, entendeu? Então a gente fica relax. Agora o do restaurante não, o restaurante é todo dia, eu posso ficar, corro o risco de ficar até as 8 horas, não, aqui, até as 11, até as 2 da madrugada. Isso não seria muito bom pra mim, não é, amiguinhos? Então seria meio arriscado, então é melhor eu pensar bem. Se eu ganhar mais, obviamente eu fico com o restaurante. Mas se eu ganhar menos... Mas eu falo assim, ganhar mais, ganhar menos, não é só o salário em si, né? Tem que contar também as outras coisas, né? Eu não pago o transporte, nesse que eu tô agora. Eu nem ando de ônibus, pra vocês terem ideia. Raramente eu pego um ônibus pra ir no local e fazer o que eu tenho que fazer. Entendeu? Então, porra, tem que pensar bem aí. Mas se a grana valer a pena... Vou chorar, vou sofrer num restaurante aí, tá bom demais. Também nem sei se esse restaurante vai rolar. Hoje eu fui fazer a prova lá, tinha um monte de gente também e tal. Mas sei lá, cara, vamos torcer, né? A última vez quando eu fui fazer, eu já fui fazer esse teste antes. Quando eu fui fazer, eu não passei porque eu estudava e tal. E aí a moça falou, não, estude... Inclusive, eu sacrifiquei muita coisa na minha vida. Eu poderia estar numa situação bem melhor se eu não tivesse sacrificado tudo pela merda da universidade que eu fiz. Fiquei nessa viadagem de acreditar que poderia ser dublador, ator e tal. Mas uma hora encheu o saco e eu vazei. Um dia eu conto a história dos meus 5 anos atrás. 5 anos atrás. 5 anos atrás do que eu fiz na minha vida, que eu acredito que a maioria das coisas eu desperdicei ou eu não aproveitei o suficiente. Essa é a grande frase da vida. Mas enfim, hoje só foi só um... Foi pouca coisa que rolou mesmo, não tive muita coisa. É, tô precisando mesmo anotar mais coisas e... Assim no feed, talvez eu grave mais coisas durante a próxima semana, não só fique gravando toda sexta e tal, tem mais trabalho, né, não sei, mas vou pensar direitinho se eu faço isso mesmo. Bom, tirando isso, espero que você tenha gostado, hoje foi pouca coisa, né, tô até meio triste por causa disso, mas prometo que semana que vem vou gravar mais coisa pra vocês. Já tem 13 minutos aí, aqui gravando no bruto, mas eu acho que vai ter mais algumas minutagens por causa dos outros áudios. Enfim, é isso aí, tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente se vê em mais outro Metanauta. Tchau!